Demorou, mano. É o John, é o som, é o conceito. Novamente. Pois se Deus desse asa cobra, eu andaria pela sua do VG. Quando se fique tunado, ias pedir um rolê. Voaria pelo céu, seria o anjo negro de Nagô. Black Power só abençoando o dedo. Tentaria minha droga, faliria Coca-Cola. Mudaria minha vida sem portar uma pistola. Importante igual a esmola, meu rap que vale dólar. Maluco não bota pé, vai se complicar. Diminuiria o preço do que precisa e vicia. Cerveja, gasolina, maconha e cocaína. Será que a Babilônia merece nosso respeito? Nossa letra, nossa dor, nosso depoimento. Show de rap, MPB, de graça pro meu povão. Fecharia a casa verde um dia pro meus irmãos. Puxaria o tapete do gênio do Aladim. E em um dos três pedidos, eu pediria mais mil. Invadiria as telinhas, Rede Globo, MTV. Umas polichanchada pro povo se divertir. Pegaria a Thaís na cama com a pitanga. Seminua, sem de tanga, ela dizendo que me ama. Mas se Deus desse asa cobra, mas se Deus desse asa cobra. Isso sim, isso sim, isso que é felicidade. Tanta gente aqui morrendo em nossa realidade. Financia o chacino, promete a prosperidade. Tô cansado de mentira, eu quero é realidade. Isso sim, isso sim, isso que é felicidade. Tanta gente aqui morrendo em nossa realidade. Financia o chacino, promete a prosperidade. Eu tô cansado de mentira, eu quero é realidade. Venderia igual Tupac, gravaria à vontade. Os viados que não gostam, seria numa nave. Para explodir no espaço e sumir na atmosfera. Resolvi o meu problema, esse é o meu sistema. Do morro para o mundo, cansado, quero fatura. Aventura na madruga, loucura, ninguém segura. Apura que desce a rua na escura, da captura astuta. De uns maloca que se arrisca por prestígio, grana, fama, prata e chana. Mas se Deus desse asa cobra, Deus desse asa cobra. Felicidade, tanta gente aqui morrendo em nossa realidade. Financia o chacino, promete a prosperidade. Tô cansado de mentira, eu quero é realidade. Isso sim, isso sim, isso que é felicidade. Tanta gente aqui morrendo em nossa realidade. Financia o chacino, promete a prosperidade. Eu tô cansado de mentira, eu quero é realidade. Eu quero é realidade. Gosta de curtir, ouvir um som, se divertir. Só maluco, doido, bandido, deschavado. Quem não curte rap, vai pra casa do...